Now, you were saying that the fear of sharks existed long before you ever wrote Jaws. Do you think it's still present in society? No, more or less than it ever was. I think that anybody who goes in the water exposes him or herself to the animals that live in the water. I think if it's more today, it's because more people are going in the water today than did before, and sharks and shark attacks, it's still way out of proportion. ¿Cómo está usted? Bien, bien. ¿De dónde es usted? De Acapulco, Guerrero. De Acapulco, Guerrero. Ah, ya me paso para allá. ¿A dónde estamos, señor? Aquí en Tijuana. En Tijuana. Tijuana. O sea, estamos aquí en la línea. En la línea. Esperando que se duerman los agentes para poder pasar. Pues, pero usted ya ha pasado antes. Sí, yo viví aquí en San Diego. ¿Como que va y vuelve todos los días? No. Lo que pasa es que tuve un problema y tuve que venir para acá. Y... ¿Qué problema tuvo? Pues, venía en la calle pues no traer ID y me sacaron. Ah, te deportaron. Sí. ¿Y cuál es la distancia de ustedes con el World Trade Center? Como dois quarteirões. Dois quarteirões daqui. Dois quarteirões daqui. E vocês estavam aqui quando ocorreu? Olha, o que aconteceu foi o seguinte, aquele dia, por sinal, eu estava um pouquinho atrasada, uns 10 minutos atrasada. Eu costumo vir para a loja 15 para as 8, 15 para as 9. E quando eu saí do trem aqui, o que aconteceu foi que muita gente gritava e falava que era uma bomba. E quando eu saí, eu vi o segundo avião bater. E quando eu vi o segundo avião bater, eu fiquei assim como se eu estivesse dentro de um filme. A coisa foi um pânico e eu saí daqui, comecei a andar 3 horas. E quais foram os danos que você teve aqui por ter negócio? Olha, graças a Deus, a única coisa que aconteceu com a loja aqui foi sujeira.